os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. São tempos que vêm pro bem, ajudam na manutenção de cada estação. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. Tudo coopera pro bem, não tem só primavera e verão. Ei, passaram várias primaveras, mas como nasci em maio, sei que elas são outonos. E dentre todas as quimeras, morrer a cada dia me traz mais vida de bônus. Sentindo o peso da chuva, tentei me esconder até passar a tempestade. Mas como achar esconderijo onde livrar-se da enxurrada, toda minha iniquidade? Então olhei pro céu e de repente ele se abriu, sorriu pra mim, um arco-íris se coloriu sutil. Entre as nuvens surgiu azul de anil, achei que tava senil, trampando na souvenir. Hoje enxergo diferente aquele quadro que foi pintado na minha frente. Vento nenhum desarruma meu ambiente, o clima que o tempo traz não tira paz da minha mente. Vai! Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. São tempos que vêm pro bem, ajudam na manutenção de cada estação. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. Tudo coopera pro bem, não tem só primavera e verão. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. São tempos que vêm pro bem, ajudam na manutenção de cada estação. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. Tudo coopera pro bem, não tem só primavera e verão.